Olá, eu sou o Guga Mafra e eu estou aqui apresentando o GugaCast. Está aqui conosco a Leila Germano. Ela faz o podcast Zing, que eu gosto bastante. Olá, tudo bem? Tem sido um grande prazer planejar essa participação no programa. Eu espero que com essas vozes, não sei, ganhemos a mesma audiência que os canais de produtos ganham. Caraca, a Leila é profissional. Ela é profissional nisso, cara. Tá vendo? Ai, minha mãe sempre disse pra eu buscar outras profissões. Que bom. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra e hoje eu estou aqui com o Caio Corraini. Olá, pessoas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, servindo como step. Pois é, porque o Rafael tá no Japão e também conosco, Leila Germano. Olá! Peraí, gente, peraí que agora eu encarnei uma voz de dubladora de TV a cabo. As pessoas estão desesperadas nesse momento, pensando que a Leila vai realmente fazer o podcast até o fim falando assim. Não vou, nossa. Não vou. Mas eu sei imitar o Ace, mas não vou. A Leila vai contar pra gente uma história de quando ela foi pela primeira vez conhecer Jesus, é isso? Ela foi encontrar Jesus? Não, acho que até conheci que antes, entendeu? Na realidade, eu fui pra Alemanha com a igreja, mas contamos depois. Tá bom. Antes, você sabe que a gente tem que falar do nosso programa mágico de assinaturas do GugaCast. Caio. Yes. Quando você assina o GugaCast, e pra fazer isso, você tem que ir em apoia.se/GugaCast, apoia.se/GugaCast. Escreve apoia.se GugaCast que você chega lá. Quando você assina o GugaCast com 5 pratas, o que, que você ganha? Um obrigado, tipo esse, que a Leila vai dar pra você agora. Muito obrigada por contribuir com este grande programa. E, bom, veja, eu acho que você Ok, gente, já deu. Obrigada. Vocês serão muito recompensados em vida e em morte, deixando esse legado para a comunicação brasileira. Você tá exagerando, porque o obrigado especial, ele vem no final da temporada, pra quem assina com 10 pratas, certo, Caio? Exatamente, quando você assina com 10 pratas, você ganha um obrigado com o seu nome no último episódio da temporada, que ainda nós estamos decidindo como vai ser. Com 15 pratas, você se torna um super assinante, mega VIP, premium, first class, ultimate, prime, rei do camarote, traz a garrafa que pisca com banco de couro. E aí você participa do nosso grupo secreto no Facebook, e é lá onde a parada acontece. Caio, o que, que você traz pra nós todos os dias no grupo secreto do Facebook? Todos os dias no grupo secreto do Facebook você tem conteúdo extra exclusivo que a gente prepara com antecedência e todos os dias no começo da tarde ele tá lá. E só quem tá lá ouve. Pra não ter mais. Exatamente. Ninguém. Você também participa, né, da discussão dos episódios que a gente coloca ali com a possibilidade de ter o seu comentário respondido, de tipo, ah, nossa, eu gostei muito do que vocês fizeram nessa parte, como foi. Às vezes, se alguém pergunta de alguma coisa, nossa, eu gostei muito dessa parte da edição, eu vou lá e comento, explico como é que foi. Eu quero começar a colocar uns prints de como foi, né, como ficou o arquivo no editor, esse tipo de coisa, né, para o pessoal se sentir mais por dentro mesmo do programa. Afinal de contas, é para isso que a gente fez essa bolha, né? Então é isso, vem para a bolha você também, apoia.se/GugaCast. Antes de a gente começar a história da Leila, a gente vai fazer um jogo. Faz tempo que não tem jogo aqui, né? Desde a temporada passada. E é um jogo novo, Caio. É um jogo que vai se chamar Vitória ou Derrota. Faz uma vinheta pra gente. Vitória! Ah, derrota. Bom, é o seguinte. Vitória ou derrota, tem algumas situações na nossa vida que elas ficam numa linha tênue entre vitória ou derrota. Você não sabe se aquilo é realmente um negócio muito legal ou se aquilo é um negócio terrível. Por exemplo, você ter febre, você fica doente, tem febre e falta ao trabalho. Por um lado, é uma vitória. Você vai ficar em casa quando tá todo mundo trabalhando, você pode ficar assistindo Sessão da Tarde, comer um misto quente, tomar um Toddy. Mas por outro lado, seu trabalho vai ficar se acumulando, você tá passando mal e você não consegue fazer nada, você não consegue pensar em nada porque você passa o tempo todo vomitando e sofrendo na cama, e você fica preocupado com as coisas que estão acontecendo e você não consegue fazer. Entendeu? Pode ser muito uma vitória, pode ser muito uma derrota. Então a gente vai apresentar, realmente, aqui, a gente vai apresentar aqui situações desse tipo pra vocês, e aí vocês vão me dizer se vocês acham que é vitória ou derrota, ok? Ok. Fechado. Vou mandar a primeira. Vitória ou derrota? Um ouvinte, que a gente vai chamar aqui de Steve Carell, de 34 anos, de São Paulo, ele mandou um e-mail. Nele, ele conta que foi numa festa de um amigo gay. Isso é verdade, tá? Ele realmente mandou esse e-mail. Isso é uma maneira da gente trazer os e-mails da galera. Ele fala que foi numa festa de um amigo gay, que a gente vai chamar aqui de Rupert Everett, tá? Porque esse cara, okay, é o ícone do amigo gay. Lá ele foi apresentado pra uma amiga, que a gente vai chamar aqui de Alicia Silverstone. Steve Carell foi na festa do Rupert, conheceu a Alicia Silverstone. E ela estava acompanhada por nada menos do que 4 outras amigas. Elas chamaram o nosso amigo Steve Carell para fumar maconha no quarto do Rupert depois de beber horrores. Eles ficam lá fazendo várias brincadeirinhas em que as pessoas acabam se beijando. Ele beija todas as mulheres. Estão todas se empolgando quando o Rupert chega e fala que elas vão ter que sair do quarto porque o namorado dele, do Rupert, está chegando. Aí a Alicia fala que vão chegar mais 2 amigas e se ela pode usar o quarto do Steve e que ele pode ficar lá e assistir tudo. Ele diz que sim, mas como ele tá chapado, ele dormiu antes delas chegarem e quando ele acorda, ele descobre que ele perdeu tudo. Vitória ou derrota? Isso foi uma vitória ou foi uma derrota do Steve Carell? Caraca! Nossa, gente! Ah, foi uma derrota, né? Não, porque ele, olha só, ele teve a chance de ir na festa, conhecer as 4 amigas, ficar loucão, beijou todas elas. Essa é uma parte que foi uma vitória. Mas na hora que as coisas começaram realmente a acontecer, ele capotou e dormiu. Mas o que define a derrota é a conclusão. É como você ir até as quartas de finais e tomar um 7-1. Entendi, boa. Ele tava ganhando, mas no fim ele perdeu, né? Sim. Caio, você que é um cara acostumado aí a orgias. Eu consideraria uma vitória. Porque, que nem você disse, né? Tipo, ele chegou numa festa que ele tava sem expectativa alguma, conseguiu beijar várias meninas, e ficou loucão e ok. Não foi tão bom quanto poderia, mas nesse caso eu ainda enxergo o copo meio cheio. Eu acho que foi uma vitória. É, eu acho que foi uma vitória também. É melhor do que muitas festas que a gente já foi. Melhor do que 90% delas. Bom, vamos pra próxima. Essa não é uma história de ouvinte, tá? Essa é uma situação que eu vou colocar pra vocês. Viajar a trabalho é uma situação que eu passo toda hora. Você vai a todos os lugares do mundo até, com tudo pago, mas aí você não consegue visitar nada porque você tem que trabalhar. Você sai da rotina e conhece outros lugares, só que o seu WhatsApp não para porque o trabalho não para. Se for internacional, melhor ainda, porque é uma viagem paga pra fora do país. Mas aí você vai se fuder com cansaço, com fuso horário, vai perder fim de semana trabalhando. Enfim, viajar a trabalho. Vitória ou derrota? Depende da classe social e condição que tá a pessoa. Pra mim, que ainda não desapeguei da minha vida classe C, é vitória. Pra mim é sempre uma vitória. É o famoso só de chegar até aqui, somos todos campeões. Caio. Eu tô 100% com a Leila. Porque eu já fui a trabalho pra fora, né? Já fui pra Los Angeles 2 vezes. E por mais infernal que foram essas semanas de trabalho, tipo, sempre que eu tava, sei lá, deitado no quarto do hotel, eu pensava, porra, que legal, né? Que eu estou sendo pago para vir até aqui. Então, eu não sei, eu tô muito numa vibe positiva, né? Eu tô muito, a vida é boa. É, exatamente, né? Tipo, foco, força, fé. tipo... Viseira. Exato. Então, mas assim, pra mim seria uma vitória, sim. Pra mim é derrota. Na maioria das vezes. Tem uma outra vez que é vitória. No ano passado eu fui pra Suécia a trabalho. Foi maravilhoso, foi incrível e foi surpreendente, porque eu jamais iria à Suécia de férias. Eu só fui porque é a trabalho e aí eu descobri o quanto é um país tão legal. Mas na maioria das vezes é ter 2 empregos. Você chega lá e você continua no seu trabalho local e você começa a fazer o trabalho daquele lugar pro qual você viajou. É só canseira. E no fim, você acaba, pelo menos pra mim, assim, você acaba comendo nos mesmos lugares, assim, sabe? Outback, McDonald's. Red Lobster. E o pior, assim, você acaba comendo comida de aeroporto, que é uma desgraça. Pão de queijo de 10 reais, sabe? Coca-Cola quente de 6 reais. Direto. Então, assim, pra mim, eventualmente é uma vitória. Na maioria das vezes é uma derrota. É porque você tá acostumado, Google. Você é filhote do mundo. Exatamente. Você tava falando aí, Outback, McDonald's, eu tava aqui, por quanto é vitória, gente. Não, comer no Outback. Pra caralho de comer no Outback. Eu adoro comer no Outback e principalmente eu amo comer no McDonald's. É o meu sanduíche preferido, ever. Sim, pois é. Pois comida nunca será derrota. Não, pois comida... é. Mas acontece que você, o que eu quero dizer é que você come nos mesmos lugares que você come quando você tá em casa, entendeu? Comer nesses lugares é sempre bom. Mas são os mesmos lugares que você come na sua cidade, sim, de residência. Não tem nada de novo. Exceto na Suécia. Entendi. Vocês deviam ir pra Suécia, é muito maneiro lá. Posso apresentar a próxima história? Pode. Tá bom, essa também é uma história de um ouvinte, tá? Ele se chama Leandro, tem 25 anos, ele é de São Paulo. E ele conseguiu realizar o sonho da vida dele, que era ir no show do Paul McCartney. Ele tava doente, e mesmo assim ele foi dormir na fila pra conseguir entrar e ir bem pra frente do palco. E ele chegou 5 minutos depois que o próprio Paul McCartney passou de carro, abriu o vidro pra ver as pessoas que estavam lá dormindo na fila. Só que ele não correu rápido o suficiente, quando ele chegou perto do palco, ele não correu o suficiente, ele ficou na quarta fileira de pessoas. Ele não ficou na grade. Só que depois de tanto esforço, depois de tanto tempo que ele foi lá e dormiu na fila, não sei o quê, ele não tava se aguentando mais de cansaço. Aí ele fingiu que ele passou mal e foi socorrido pelos bombeiros. E depois disso ele perdeu a carteira e depois disso ele perdeu o celular. E ele teve que ligar pra casa num orelhão e pagar R$150 num táxi. Mas ele disse que viu o show e valeu a pena. O que vocês acham? 100% derrota. Muita derrota, exato. Mas mesmo se fosse show do seu ídolo... Caio, quem é seu ídolo? Freddie Mercury, não tem como. Tá, mas... Eu não conseguiria ver um show do Freddie Mercury. Então, assim, eu não gosto de show. Eu já fui em vários, mas, tipo, só um deles, assim, que eu me diverti bastante. Por causa que foi festival, então teve várias bandas que eu gostava em seguida. E começou a chover, e eu achei que ia miar. Só que aí a galera, o pessoal das bandas começou a pilhar ainda mais, com a galera pulando, aquele monte de barro e tal. Esse foi um ótimo show. Mas os outros que eu fui, todos os outros, foi só canseira. Ficar em pé o dia inteiro no sol, não, não. Show, pra mim, já é derrota. Na situação que ele falou... Nossa, mas é derrota 200%. Concordo. Eu concordo também com você, Caio. 100%. A ideia do show, não tô nem falando desse cara aqui que foi terrível, mas a ideia do show, as pessoas não vão ao show pra ver o show. Elas vão ao show pra poder dizer que elas foram ao show. É só isso. Sim, porque se elas quiserem ouvir a música, melhor ela ouve do arquivo de áudio, não é isso? Não, eu acho que tem um valor em você ver a música sendo executada ao vivo ali na sua frente, na hora, pelo artista original. O Ale vai me matar. O quê? O Ale vai me matar, gente. O Ale do Zing. Ah. É aquela já fazendo propaganda dentro, é um Inception de podcast. É, a gente conversou sobre isso e eu tinha outra opinião. A gente já discutiu que, ah, não, realmente, o show é muito melhor. Você vê uma outra vibe da música, da apresentação do artista. E por que você mudou de ideia completamente? Mas no fundo eu acho isso mesmo. Eu mudo, cara. Sei lá. Não, é porque você falou e eu concordo. Inclusive, como é que faziam pra mostrar que estavam no show e dar check-in antes do check-in, né, gente? Se tinha uma camiseta escrito Eu Fui. Eu fui. Sim. É. Quando eu era criança, na minha cidade, que eu sou do interior de São Paulo, rolou uma vez, acho que o maior show já rolou, tipo, até aquele momento, era um show do Netinho, uhum. Que inclusive, né, apareceu em uma das histórias que a gente contou aqui. Uhum. Rolou o show do Netinho, e aí, no dia seguinte, foi num domingo, e aí, na segunda-feira, foi, sei lá, 80% das meninas da sala foram pra escola com uma faixa na cabeça escrita Eu Fui no show do Netinho. E essa faixa que você só vendia no show. Exatamente. Porque você pode simplesmente comprar a faixa de alguém que foi depois. Seria muito melhor. Sim. Mais barato. Eu gosto de ver shows ao vivo, mas desde que eles sejam em lugares pequenos e confortáveis. Ver show em estádio, coisa assim. Até porque você não ouve o cara cantando. Você ouve a pessoa do seu lado cantando. E ela normalmente não canta bem. Até porque ela tá gritando. Então, não, acho, nesse caso, eu acho que foi completa derrota. Mas você vê, ele achou que foi vitória. Tem gente que gosta tanto do trabalho de outras pessoas, né? Que é fã. Eu não sou fã de nenhuma pessoa, assim, que, tipo, que eu veria que, sei lá, aparecesse na minha frente e ia ter um piripaque, tá ligado? Eu não amo ninguém a esse ponto. Eu gosto do trabalho de muitas pessoas, eu sou muito fã de muitas pessoas, mas não desse negócio de ficar gritando, berrando, arrancando meus cabelos, tá ligado? Inclusive, eu olho com estranheza esse tipo de comportamento. Eu não computo. Tipo, não faz sentido dentro da minha cabeça. Eu acho que a grande derrota desse programa foi a gente descobrir que o Caio não ama ninguém. Eu só amo o Fred Mercury, mas aí ele morreu. Que triste. Olha só, ser convidado pra participar do GugaCast, vitória ou derrota? Vitória. Vitória. Caio? Ah, eu não sou convidado, eu trabalho aqui. Então, derrota. Caio, é hora de você justificar seu emprego. Vamos lá. Porra, cara, tipo, aquelas pessoas aí, assim, cara, tipo, ah, nossa, você aqui também. É, eu trabalho aqui. Sabe, quando vira a câmera na série, assim, tem uma pessoa no canto. Tipo, meu, o que você tá fazendo? Eu trabalho aqui. E participar de um evento de igreja em outro continente? Vitória ou derrota? Vitória? Pra mim é só derrota. Aliás, o primeiro episódio desse podcast é uma derrota desse tipo. Mas, ó, não é derrota ir pro evento religioso em outro país, porque isso rende assunto para o GugaCast, que, portanto, é uma vitória. Então vamos lá, vamos contar essa história aí.

E foi lá que eu achei água. O quê? Sério? Sério, eu achei um puteiro lá em... Onde foi? Foi em Colônia, que foi onde foi o evento mesmo. Eu entrei no puteiro, tava tendo as meninas lá fazendo pole dance. E aí eu vi de longe, da rua, eu vi uma geladeirinha cheia de água. Aí foi aí que eu comecei a me abastecer e eu ia no puteiro. Eu saía do evento religioso, ia no puteiro, eu entrava, comprava minha água e voltava. Sério, você pôs a prova a fé de muitas pessoas. Primeiro você chegou no evento religioso e ficou possuída pelo Nissan batido. Depois, na sequência... Na sequência, você ia pro puteiro todo dia. Quem sai da Jornada Mundial da Juventude na presença do Papa e vai pro puteiro só pra tomar água? Eu ia, gente, não dá pra ficar só de coca, né? Fiz amizades e aí eu fiz uma panelinha, um grupinho de uns... Eu e mais uns 3, 4 amigos lá do Ceará, muito engraçados. E aí a gente teve o dia que teve a Via Crucis, que é um espetáculo muito legal que tem na jornada, que eles fazem, eles refazem o caminho, faz simulação, é um espetáculo bem teatral mesmo, tipo a Paixão de Cristo. Ia ter a Via Crucis, que era o grande eventão do dia, da nossa agenda, e a gente foi para uma cidadezinha ao lado de Colônia, que a gente chegou cedo demais e a gente ficou meio à toa algumas horas. E aí a gente falou assim, bom, vamos passear pela cidadezinha enquanto não começa a Via Cruz. E aí a gente tava olhando umas casas, de repente chegou uma multidão, assim, centenas de pessoas muito parecidas com a gente. Não eram alemães, eram pessoas bronzeadas como a gente. Aí essas pessoas se misturaram na gente e eu me perdi dos meus amigos. E só um deles sabia como voltar pra outra cidade. Aí eles vieram na sua direção como se fosse uma horda, assim, a ponto de você perder os amigos? Era uma excursão gigante. Walking Dead? Centenas. Walking Dead. Entendi. Aí abriu um grande portão. E aí essas pessoas começaram a entrar nesse lugar do portão. Aí eu entrei, né? Claro. Já que eu tô sendo trouxa até agora, vamos ser até o final. Eu entrei. Porque achei que tava o Paulo, o Hermano e todo mundo lá. Quando eu entrei, fecharam os portões, logo depois. E aí eu fiquei procurando eles lá, só que enquanto eu tava procurando, as pessoas lá estavam fazendo assim, shh, sabe? Pedindo silêncio. Todo mundo pedindo silêncio. E aí eu me dei conta que eu estava no mosteiro. E aí eu não podia gritar pelos meninos. Era um mosteiro silencioso? Daquele que é, mosteiro, mosteiro, mosteiro arte, mosteiro moleque, silencioso. Eles estavam fazendo vinho? Ou cerveja? Não, desse naipe aí mesmo. Mas é o mosteiro da padroeira da Europa, Santa Edith Stein. Eu não sabia nada dela até esse dia. Uhum. Não sabia da existência. Aí essas pessoas começaram a fazer e em silêncio descendo. É um mosteiro bem antigão, de pedra, e eles estavam descendo uma escadaria pra baixo, assim, meio porão. Mas você sacou que era isso que eles estavam pedindo silêncio? Em algum momento você sacou que você tava no mosteiro? Sim, eu saquei depois que eu entrei, depois do porque eu fiquei assim, por que estão pedindo silêncio, né? Aí eu comecei a dar uma olhada e eu vi que era um mosteiro. E aí eu vi os frades e tal. Aí eu desci junto, né, no flow. Sentei numa cadeira, tá, tinha um grande auditório lá embaixo. E começou uma palestra sobre Santa Edith Stein. Uma palestra silenciosa? O cara subiu no palco não, e começou lá, a não, encarar as pessoas? Não, no auditório podia. É uma palestra telepática. Não, é... Eles esperam que você adquirisse o conhecimento por osmose. Uma pessoa sabe... Ela fica não, parada verdade, por muito tempo. Na verdade, as paredes estavam escritas com 14 livros que ela deixou antes de desaparecer quando seus pais estavam de férias. É isso mesmo? Sério? Não, eu tô contando a história do menino do Acre, né? Ah, não, mas podia... Ai, meu Deus! Ai, Guga. Eu já tava pensando, nossa, que coincidência! Não, eu não sei o que, que era a palestra, gente. A palestra era pra porto-riquenhos. Que eram as pessoas bronzeadas como eu. Ah, e a palestra era em alemão traduzida para espanhol, de Porto Rico. Cara, uma palestra em alemão traduzida para espanhol, de Porto Rico, telepática. Telepática. Aí começou um grito, uma gritaria do lado de fora do mosteiro. Leila! Ô, Leila! A gente vai embora, hein? Aí a palestra foi interrompida várias vezes. E eu já não queria assumir, voltando, eu era um adolescente e, portanto, eu não queria ter problemas. E eu não queria assumir que Leila era eu. Então eu fazia uma cara assim, Igual todo mundo tá fazendo assim, de nossa, o que, que é isso? Sabe? Aí, Leila! A gente vai pegar o metrô! Tamo indo! Aí eu desesperei, aí eu falei em espanhol. Ai, adoro essa parte. Eu virei pra menina do lado e falei assim, primeiro eu falei italiano errado, né? Eu falei assim, escusa. E pra mim, eu tinha ouvido muito escusa lá na jornada, então achei que era espanhol. Escusa. Aí ela, sí. Eu falei, yo tengo que ir en buena. En buena. Aí ela ficou, em buena? Eu falei, em buena, em buena. Aí eu apontei pra porta, ela falou, salir? Eu falei, salir? Em buena, salir? Aí ela me levou. E deu certo. E ela falava italiano, espanhol e portunhol. Ela entendeu, né, tadinha? Só que aí, quando eu saí, eu ainda tava no mosteiro e eu tinha que fazer silêncio. O que que eu fiz? Eu peguei minha garrafa de 1,5 litro de água da mochila e joguei pelo muro. Pra eles saberem que era eu. É porque na Alemanha, falaram... alguém jogando uma garrafa por cima de um muro só traz boas lembranças. Gente, foi o que eu consegui pensar. Eu joguei a garrafa, aí o hermano falou assim, olha, uma garrafa, jogaram. Tô que eu foda-se, você devia ter posto uma mensagem na garrafa, você perdeu a sua única chance. Gente, eu era burra, gente. Não mudou muita coisa também de lá pra cá. Aí eu chamei o monge, toquei um foda-se, falei assim, monge. Ai, falei salir, que foi a única coisa que eu aprendi nessa jornada. Falei, salir, eu tenho que salir. Aí ele abriu o portão pra mim. E eu cantei depois numa missa para os cardeais e toda a cúpula do Vaticano. Como saindo assim desse. O que, que você cantou? Não, eu tava numa missa e aí alguém chegou lá e falou assim, alguém aqui canta? Aí eu falei, eu, mas eu cantava mesmo. Sempre cantei na igreja. Falei, eu. Você canta profissionalmente ou você canta karaokê? Não, na igreja nem uma coisa nem outra. Na igreja você canta no serviço da igreja, assim, aos domingos. Mas você cantava, tipo, num coral da igreja? Ou você cantava eu comecei com a no coral violão, depois, assim, Legião Urbana? Eu comecei no coral, depois eu fiz solo mesmo. Eu fazia só eu e uma galera tocando, depois eu fiz uma banda. E aí a gente passou a cantar na igreja no domingo. Você tinha uma banda de música gospel? É, mas aqui já é outras histórias. Mas eu tive banda católica e tive uma banda de samba de raiz católica. Genial. Tudo bem. Aí falaram, alguém aqui canta em português mesmo, o pessoal do Brasil. Eu falei, eu, aí outros, eu toco e tal. Então, vai ter uma missa em Colônia com os cardeais, não sei o quê, pra receber o Papa. E é porque, assim, gente, não era a missa não, tá? Era uma das 300 missas campais que tinha. Então não é nada especial, deixando bem claro. Mas era uma missa da cúpula do Vaticano, não é, gente? Aí a gente foi. Eu falei, sei cantar, beleza. Cheguei lá, era pra cantar várias músicas em vários idiomas. Porque na jornada eles fazem assim, uma música reparte em, sei lá, 4 idiomas, os trechos. E aí eu fui lendo, não sei até hoje o que que aconteceu, se as pessoas entenderam. Mas aí, dá pra falar, né? Cantei na missa da igreja do Papa. Não, mas você chegou lá, tipo, na hora, na missa, o cara tirou uma revistinha e falou, canta aí. Foi assim? Não, a gente chegou umas 2-3 horas antes. Ah, e teve um pequeno ensaio. Sim, tá. Mas eu não sei, eu você até hoje eu sei uns trechos, mas eu não sabia o que eu tava falando, em inglês, em alemão, em italiano. As pessoas que cantaram eram todas brasileiras ou eles misturaram a galera? Eram brasileiros. Eu acho que deve ter dado algum xabu com a outra banda que ia. Caraca, deve ter sido genial, assim, tipo, um bando de brasileiros, tipo, ó, tá aqui o livrinho, vocês vão cantar em inglês, italiano, em alemão, em Sim. espanhol, porto-riquenho. Agora eu pergunto, Caio, vitória ou derrota? Até agora, começou com derrota, mas foram só vitórias. Só vitórias em Cristo, gente. Na verdade, eu vim aqui pra falar da palavra pra vocês. Ó, você conseguiu se livrar do Eustáquio da Padoca. Você conseguiu se livrar do mosteiro do menino do Acre. Do mosteiro telepático. Cara, podia ter um filme sobre isso, cara. Podia ter um road movie, sabe? A pessoa chega na cidade, ela chega num país não católico pra um evento católico. Ela chega lá e é possuída pelo manda áudio. Aí passa uma semana com ele no corpo. exorciza na igreja, na privada que canta. E depois, privada soprano. E depois ela fica presa no mosteiro telepático e termina no final. Cara, parece muito filme do Indiana Jones. E no final, ela vai cantar na cúpula do Vaticano em várias línguas que ela mesma não conhece. E até hoje ela não sabe o que ela falou. O cara, pior é que não tá muito distante do que aconteceu mesmo, não. Foi isso aí mesmo, tá tudo aí. Eu acho que a única pergunta é quem vai interpretar você no filme. Gente, é porque é difícil pra atriz feia. Ai, Caio, eu tô tentando lembrar alguma parada que eu te contei mais cedo. Que o Guga falou agora há pouco sobre um país não católico. E aí, quando eu já tava enturmada e com a flora intestinal em dia, eu tava muito serelepe e fazendo bagunças. E aí a gente, eu e minha panelinha, paramos numa rua, começamos a fazer aquelas fumaças com a boca, no frio. A gente começou a soltar fumacinha e achar aquilo muito louco. E rir alto. Ah. Só que a gente tava em frente a uma igreja luterana. Daí saiu o pastor muito puto. O pastor chega lá, vê um monte de moleque soltando fumaça e dando risada? É. O que será que ele pensa, né? O que será, não é? Isso que ele nem sabe que você quase foi presa com merla no aeroporto. Deu em merla ao longo da história também. Aí... Daí o pastor falou alguma coisa que o crédito disse assim... Gente, ei, não, parou. Ele tá falando aí que nós estamos atrapalhando o culto, tá mandando a gente circular, que o evento católico não é aqui não, que a igreja é protestante e que não é pra gente ficar aqui porque tá atrapalhando. De tudo isso, enquanto ele traduzia, eu comecei a rir muito na cara do cara. Aí eu falei assim, gente, ele é um pastor alemão. Ai, piadas de quem solta fumacinha pela boca. Sim, mas... Não é? Sim, dos discípulos de Jah. A gente riu muito, a gente foi removido gentilmente com a ajuda de homens grandes, né? Deve ser muito genial, né? Você chegar num cara e falar, então, você é um pastor alemão. Você falou em português? Eu falei em português, porque eu tava com brasileiros. Ah, gente, isso na boa, eu acho genial até hoje. Eu acho, eu tenho muito orgulho de mim. Foi bom, Leila, foi bom. Foi bom. Quando que isso vai acontecer? Só nesse momento da minha vida eu poderia fazer as piadas. E você não desperdiçou. Você tava lá e você aproveitou o momento. Eu falei, você é um pastor alemão. Eu penso nisso. Eu tenho uma ideia de criar um canal do YouTube, um canal de viagens, aonde eu vou viajar pela Itália. E eu só vou nos lugares, tipo assim, eu vou pra Calábria comer pizza calabresa, sabe? Eu vou em Milão comer bife milanesa. Entendeu? pegou a ideia? Sim. Porque a gente ouve essas coisas, vou em Nápoles comer pizza napolitana. Né? A gente ouve essas coisas. Você pode fazer também. A pizza napolitana tinha que ser igual ao sorvete, que tinha que ser morango, chocolate e o famoso creme. Não. Eu vou chegar lá e vou falar, eu quero um sorvete e vou ver o que vem. É, você chega na França e pede um pão. É, exato. Chega em Milão e pede um bife. Ponto. Essa é a ideia. Porque, primeiro, que vai ser muito engraçado. E, segundo, que a gente vai descobrir a verdade das coisas. Em Bolonha. Eu vou chegar lá e falar assim, eu quero um macarrão com molho. E vamos ver o que vem. Fazer a edição especial Milão, só sobre comidas, e chamar Guga com Milão. Não.